Selena Gomez a fechar aqui estas 7 músicas seguidinhas. Boa noite, eu sou a Catarina Roque. Bem-vindo, se só chegaste agora aqui à tua Cidade FM Alentejo. Eu vou estar por aqui até às 11 a dar-te as tuas preferidas. Por isso, é só ficares desse lado, mas só se quiseres. Por agora, tens Richie Campbell com Love Again. Depois é Dave e Central C com Sprinter. Para ouvires aqui na tua Cidade FM Alentejo. Walk around, I'm falling in love with all my life. But I was once upon a time. But now my heart done break. Know that I was wasting time. And if I fall back down, beg you for your raise my mind. Cause when my eye didn't leave, I can see the sign. So I won't fall in love again. No, I won't fall in love. She talk in my mind. And I've been wrong sometimes, I won't lie. I done that one too many times. I already paid my price. So I won't fall in love again. No, I won't fall in love again. Oh, yeah. No, I won't fall in love again. I'm not in a hurry. Fall in love again. Love again. So stay far from me, stay far from me. If you're coming in my life, you bring me pain. I want you far from me. Big girl, I want you far from me. I beg you please stay far from me. Far from me, stay. Cause I've been in love before. I'm if I know that it is not for me, I guess that love is not for me. And I've been wrong sometimes in life. Hurt so many people, I won't lie. Yes, I did give love a try. Feel so many times and I won't try. And no, I won't fall in love again. And I won't fall in love again. No, I won't fall in love again. Not in a hurry. Fall in love again. Love again. I'm falling in love and I'm alive, but I was once upon a time. But now my heart done break, I know that I was wasting time. And if I fall back down, beg you for your raise my mind. Cause when my eye didn't leave, I can see the sign. So I won't fall in love again. Consider it a 5-star hotel, smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick, but she wanna get Finnegan. Drinking apple cider vinegar, wearing skim, cause she wanna be Kim and them. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. Whip bae through thick and thin, she already fixed so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV, nah. SOS, somebody rescue me, I got too many, and I got, they could last me the next 2 weeks. Alright. Let's send the address through, please. SUV, the outside white, the inside brown like Michael Jack. More time and bill a line and spend like I don't even like my stack. Pip came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I ball, no yellow, the ref ever give me a black card. Who did what we're doing with rap? Man couldn't sell out his show after all them years of doing a cat. Sprinter, 2 gal in a van, inter. 2 men in Milan heard one of my things dating. P Diddy need 20% or whatever she bags. Outside, my head in my hands. I told her my name is Sim. She said no, the one on your birth certificate. Your boyfriend ran from that diamond test cause they weren't legitimate. She Turkish Cypriot, but her curl's Brazilian.

é uma roda que nunca dá certo, mas tá a ficar lá perto. Quando tu rodas eu já não enxergo, só consigo olhar para o teto. Esta vida já tá a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai, tô a partir-me todo para virar um bom partido. Tô a subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim. E quer mandar para a gente pagar, minha querida? Quer? Lolari, lolai, lolari, lolai. Lolari, lolai. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Depois de tanto que eu errei. Depois de tanto que eu errei. Beijar-te assim sabe tão bem. Quer mandar beijinho de fagão, minha querida? A forma favorita de falar. Quando eu voltar, vamos bailar por essa noite fora até o sol raiar. Pedro Mafama com este Preço Certo aqui a animar esta noite de sábado. O que também tenho a certeza que podia animar-te, não esta noite de sábado, mas a próxima, é o prémio do Show Me The Money, para o qual tu podes enviar já a tua mensagem, garantindo assim a tua participação. O número é o 68886. Deves enviar então a mensagem com a palavra ganhar, e desta forma, na sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde, o teu telemóvel pode ser, o teu telemóvel não, o teu número pode ser o selecionado, e então dessa forma o teu telemóvel tocar. Se isto acontecer, e eu espero muito que sim, é só atenderes dentro dos primeiros 5 toques e dizeres Show Me The Money. Desta forma o prémio é teu. Eu estou a torcer por ti agora, não te esqueças de fazer a tua parte e enviares a mensagem. Ficas agora ao som de Miley Cyrus com Flowers. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. We'll be right back.

yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que esta se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pintalabios rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está pa' ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú, Carmelo y tú, mí. Cuando yo bajo siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo la hago. Yo tú, Carmelo y tú, mí. Cidade FM. Só se quiseres. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todavía son mías. Una dominicana que juega bombón. Uva, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suelta ese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo.

chase a bitch. Don't chase no bitches. Photo Maybach. I drive anything. Buy my range. Make them go insane. DJ Eskimo City. I got a halo. I level up every time God says so. Shoot on payroll. Looking like Pancho, looking like Pedro. When they street from Tarzan. Ten different things go grow when I say grow. Kung Fu Kenny with the Midas touch. Ain't no penny that I don't touch. Y'all my enemy bite on dust. Ain't no talking when it's fatal. Having hard, I can't tell. Wait. Half of y'all might need help. I might fall in Rodale, bitch. I might ball in Australia. Say no more. I might call a full rail. Say no more. All I ask go unveil. Wind blows in the windows and I smack you with a big glow. She got me like tenfold. Know who we sent for. Plan them. Gotta look at self and ask what happened. How y'all let a conscious nigga go commercial while only making conscious albums? How y'all let the braids on TV? How y'all let the hood at the table? Now y'all don't even know how to rate them. Niggas looking like I'm a creative player. Everybody who didn't pay respect, gotta fess up now and pay your debts. Gotta lay some down to make a threat. Gotta say something now, don't hold your breath. How you mean I ain't floating? I got the salt, got the potion. I got them all like emotions and emotions. I put career in the Goshens and put the body in the ocean. I made an oath win. My nigga told me to go in. Then he died on a cold bench. All my old friends living life on a slow end. Gotta keep shit rolling. It's deep. It's deep. It's deep. It's deep. I done fucked so much I can't sleep. I done fucked so much I'm retired. I'm about to live my life through day three. She said she broke down when Prince died. It's all right. Bitch, my hair down. Prince lived through me. I am Prince. Get your ass up and be inspired. You know how many bodies in the street. Take the mask off so you can see. Percocet, Molly Percocet, be it firm. Percocet, Molly Percocet, be it firm. Represent, gotta represent. Chase a chick, never chase a bitch. Chase a firm. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Be it firm. Percocet, Molly Percocet, be it firm. Chase a chick, never chase a bitch. Chase a bitch. Mask on, fuck it, mask on. Mask on. Fuck your mask up, mask on. Fuck your mask up, gas gun. Never night, huh? Agenda. Na agenda de hoje começo já a pensar nos planos para o fim de semana. É que há que ter tudo planeado com o tempo. Primeiro, a minha sugestão é um passeio na natureza. É sempre bom e por isso podes aproveitar o passeio micológico na célebre Serra d'Ossa, que vai acontecer no próximo domingo, dia 12. A partida está marcada para as 9h30 no Largo da Paragem de Autocarro de Redondo. A inscrição é gratuita, mas obrigatória. Deves fazê-lo através do e-mail mataloto@cm-redondo.pt. Está quase aí mais uma edição do ET Fest, o festival que celebra a criação artística e apresenta os projetos selecionados do ano anterior. Decorre em vários dias durante este mês, mas é na sexta-feira, dia 10, que começa. Podes consultar toda a programação e calendário do festival em www.espaçodotempo.pt. No sábado, podes dar um pulinho até ao Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz para a peça de teatro Descobri Quê? Esta peça pretende contribuir para a descolonização do período histórico designado como Descobrimentos. Tem início às 21h30 e o custo do bilhete é de 2€. Podes saber mais em www.cm-reguengos-monsaraz.pt. Necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, y estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siempre hubo otra vida, de tu agua bebí. Conocerte debí. Lo mejor que tengo